Salvador, boa noite, 3894, gente da Vitor, cruza 190 por 150, 77 milhas de Salvador. Então, 3894, aciona identificação, autorizado chegada Mari, desce e mantenha o 050, ajuste no 094. 050 no 094, na Mari, 3894. Salvador, o gol 1933. 933, prossiga. Não, 9940. Autorização Guarulhos 3620. Ciente da informação, Vitor? Confie. Negativo. Autorizado Guarulhos, nível 360, pela Upper Whisky 50. Decola da 1-0 com curva à direita no perfil da saída da El, Leda, após a posição Bidev, Bravo, Índia, Delta, Eco, Vitor. Controle 119.8, aciona 510.62. É, chiado, poderia repetir a instrução, por favor? Autorizado Guarulhos, nível 360, pela Upper Whisky 50. Decola da 1-0 com curva direita no perfil da saída da El, Leda, após a posição Bidev, Bravo, Índia, Delta, Eco, Vitor. Controle 119.8, aciona 510.62. Autorizado, boa 94, autorizado Guarulhos, 360, Upper Whisky. 0-0, decolagem, curva direita, subida da El, tração Leda. Após, boa de Bidev, controle 19-8 e o transporte 5-1-0-6, gol 1-9-4-0. Treinamento correto, chame então para acionamento, puxe, portão 05, gol 1-9-4-0. Qual a frequência? Confirmando para o pushback acionamento, permanece nessa frequência. Ok, chamando nessa. Fox Tango Eco, reporta no localizador. Tango Eco, reportará no localizador. Chame Centro Recife no 288, alterno na 3325. Centro Recife no 288, 3325, Bono 273. para Salvador, é, boa noite, eu tenho que ir para no parte de exposição da luz para o estacionamento. Autorização para o táxi TRIC 5241. Chamará o TRIC 5241. Acertou o curso do localizador Fox da Guerra. Fox Tango Ego, complete final, chame a torre no 186. Uno 186, Tango Ego. Torre Salvador, boa noite, Papatango, Fox Tango Ego. Fox Tango Ego, continue a aproximação, informe avistando, que temos uma chuva agora na vertical, chuva leve, e na final aí até um pouco após o externo, reporte quando visual. Tango Ego, reporta lá visual, por favor. Oi, Salvador, Fox Tango Eco, passou o estresse, tá baixado, travado, tá avistando a 1-0. Sim, está autorizado, pouso, vento, 1-8-0 graus, 8 nós, Fox Tango Eco. Tango Eco, firme pouso, 1-0. Desça via para 2000 pés, o ajuste 1-0-1-4, autorizado ILS X-Ray da pista 1-0, reporte no localizador, desça via para 2000 pés. Via 2000 pés, 1-0-1-4, ajuste ILS X-Ray da 1-0, tá 3-2-1-4. Fox Tango Eco, seu solo ao 59, direito, 121, novo solo. Sou TP 5241, com 60 a bordo, autonomia de 3 horas e 30 minutos para Confins, alternando Galeão, pronto para parte. Controle, boa noite, gol na 776. Gona 776, aciona identificação, voe na proa de TAP, desça e mantenha o nível 060, correção 050, ajuste 1-0-1-4. Gona 776. Desça 050, voe TAP com 314 agora. Confirme, pátio, deixa no pátio 3. Prossegue para Aerostar. Gente, táxi então via Alfa, reportante ou táxi Juliette para ingresso? Na Alfa, reportante da Juliette para ingresso, tá agora. Trote Tango Eco, ingresso via Juliette, pátio principal, taxiway Lima Mike. Chame novamente na Quebec para o cruzamento, pista no 73. Autorizado, Triple, em área de decolar, vento 180 graus, 7 nós. Autorizado, chame para o táxi, Gol no 947. No 940, copiou? Afirmativo, autorizado, no 940. Salvador, Papa Romeo Whisky Alfa Tango, boa noite. Papa Romeo Whisky Alfa Tango, acione identificação, autorizado chegada Bonf, desse mantenha 4.000 pés, o ajuste na 04, Whisky Alfa Tango. Desce para 4.000 pés do Papa Romeo Whisky Alfa Tango. Confirma o ajuste? O ajuste 104, Whisky Alfa Tango. Hoje 41, decola 04, controle 19, decimal 8. 19.8 agora, muito obrigado e bom serviço. Oi, Salvador, boa noite, Trip 5241, Sala Nadael, na sua escuta. Trip 5241, contato radar na decolagem, prossiga conforme autorizado, suba e mantenha 380. Conforme autorizado, Dael 380, 5241. Controle Salvador, muito boa noite. O Passaredo 2224, informação Vitor. Passaredo 2224, acione identificação, autorizado chegada a Mari. Desse mantém o nível 060, o ajuste no 04. Ok, para o 060 e 14, obrigado. Pronto, 234. Localizador TAN 3894. TAN 3894, complete final, chame a torre 1186. 1186, grato, 3894. Torre Salvador. Boa noite, é o TAN 3894. Então, L4, continue a aproximação, informe avistando o final pista 190. Reporta lá 3894. Querido 2224, da presente voo ITAP. Querido 2224, copiou o controle? Edu 2224, copiou o controle? Sete sete meia na escuta do controle? Prossigam, 776. Dona 776, tem condições de fazer uma ponte com o passarido 2224, perguntando como mesmo recebe o controle? Sim, somente. Passarido 2224, algum 1776? Passarido 2224, gol 1776. Trans 3894. Autorizado, 3894, pouso, pista no zero, vento 180 graus, 8 nós, chuva leve ainda na vertical, pista molhada. Afirmativo, pouso no zero, TAM 3894. Sarido 2224, dá presente voo ITAP. ITAP dá presente, obrigado aí, voo. Bom trabalho aí, bom pouso. Abraço. Dona 776, desça via para 2000 pés, o ajuste no 094 autorizado e LS, reporte no localizador. Desce via para 2000, chama no localizador, 776. Controle Salvador, uma boa noite, 3560, posição ajuda, 3560. TAN 3560, aciona identificação, autorizado chegada a mar e desse mantém o nível 060, ajuste no 04. 060, ajuste ao 0014, TAN 3560. Passaredo 2224, desse mantém o nível 050. 050, 2224. Ciente, confirme proa e por quantas milhas irá efetuar desvios? 10 milhas proa 075. Ciente, TAM 3560. Abraço, Crote, Fonseca. Seca, abraço. Valeu. Solos 10, direita, 219, solo. Afirmativo, livre à direita, 219, boa, 3894, TAM. Salvador, é, trip 5218, boa tarde. Trip 5218, aciona identificação na proa de Amã para a chegada a Amã, desça e mantenha o nível 070, ajuste na 04. Pro Diamant, desce para o 070, no 094, 5218. Trip 5218, confirma indicada. 240. Ciente, reduza para 220 nós. reduzindo 220-52 do 8. Já para no mar, 3560. Tá. Ciente, tá 3560. Chame Centro Recife, 1288, alterna 133-25. Ciente 288-3325, ao 5241 da Trip. Boa. Ingressa via Juliette para o portão 04. Via Juliette para o 04, 3894. Do 2224, desça via para 3000 pés, o ajuste no 04, aguarde aliás. Ok, para 3014, aguarde. Quero, tem condição de alinhar direto de colapso? Essa é minha torre no 86. 86, boa. Confirmo na rua, José. Tem condição de alinhar direto e decolar imediato? Negativo. Não entendido. Negativo. Continuo sem entender. Cortou o início. É negativo. Então mantenha a posição do ponto de perna. Noite, agora, no 776, 2 milhas de Simbra. 776, ciente, reporte avistando. Cortar a 776. Passaria do 2224, desce para 2000 pés, o ajuste no 04, autorizado LS, reporte no localizador. A 2000, 1014 vai reportar localizador. Trip 5298, desce e mantenha o 050. 050, trip 5298. Trip 5298, reduza para 1180 nós, é o número 4 na aproximação. Reduzindo para 1180, 5218. 776. Papai Romeu pode voar, Papai Romeu Isca Fantâmio pode voar para o 190 por 5 milhas. Autorizado, Isca Alfa Tango. Autorizado, desvio esquerda, 190, Papai Romeu Isca Fantâmio. Isca Alfa Tango, após desvio, voa e pelo. Após desvio, voa pelo, Papai Romeu Isca Fantâmio. Papa Romeu, o Whisky Alfa Tango, reduzindo para 1790 nós. Trip 5298, reduza para 1790 nós. 170, trip 52, 18. Solicita um pequeno desvio à direita, 10 graus, para liberar formações. Autorizado, Whisky Alpha Tango, por quantas milhas? Não, o 52, 18, solicita o desvio à direita. Sente autorizado, proa por quantas milhas, 52, 18? Proa 130 por 10 milhas. Autorizado, trip 52, 18. Ciente. Proposto ao Mari, 7 por 10, pode prosseguir na descida, tá 3560. Então, a 3560, desça e mantenha o 0. Mantenha o 060. Então, a 3560 é o número 4 na aproximação. 060, mantenha o 3560. Papa Romeu, Whisky Alpha Tango, confirme por mais quantas milhas irá efetuar desvios. Já está curvando à direita, atuando pelo. Ciente. Contra Salvador Guardião 05. Prossegue, Guardião 05. Decolou do cabo, intenciona a seguir para o setor norte, fazendo cruzamento a 500 pés do IRS, antes de Simbra, uma milha setor noroeste de Simbra. Confirme, Guardião 05. Cruzar para o setor norte, uma milha setor noroeste de Simbra, 500 pés. Autorizado, Guardião 05, mantenha 500 pés. 500 pés. Então, 3560, vetoração para sequenciamento, curva esquerda para o 360, limite é o QD Mike 080 de Simbra. Esquerda 360, limite é o QD Mike 080 de Simbra. 3560, Arthur. Trip 5218, a gente vai atingir o 050, retornando para o Odiduna. Boa, na 4940. Papa Romeu, Whisky Alpha Tango, veteração para o localizador, curva esquerda, proa 160. Esquerda 160, Papa Romeu, Whisky Alpha Tango. Trip 5218, veteração para sequenciamento, curva direita, proa 170. Direita 170, mantém o 050, 5218. Mantém o 050, vai ultrapassar o localizador, trip 5218, limite ao QD Mike 080 de Simbra. Limite 080 de Simbra 5218. Papa Romeu, Whisky Alpha Tango, desse mantenha 2000 pés, o ajuste no 04, autorizado LS, reporte no localizador. Para 2000 pés, autorizado LS, 1014, reportará no localizador. Papa Romeu, Whisky Alpha Tango. Papa Passaredo 2224, confirme estabilizado. Fui LS, 2224. Bate final, torre no 186. 186, até lá. Papa Romeu, Whisky Alpha Tango, esquerda 140, reporta estabilizado. Esquerda 140, reportará estabilizado. Papa Romeu, Whisky Alpha Tango. Zelda é a Oleda, posterior Pidev. 198.